Pitucha de Almeida e Castro entra a correr muito entusiasmada nos salões da sua casita na Lapa, onde a sua mãe está a tomar chá com as amigas. Mãe, mãe, mãe, mãe, não quero saber. Foi. Foi mesmo há bocado aconteceu quando eu já achava que ele até já nem ligava a essas coisas e que tinha medo de esperar até estarmos casados. Mas o que é que foi, Pitucha? Ai, está alentejana. Não. Não, é bem, é tia. É tia, ai, que coisa. Foi ao mãe, então, mãe. Oh, Pitucha, o que é que foi, Pitucha? Que alvoroço da menina? Diga-me, conte-te despeixe, sei lá. Oh, mãe, foi super ótimo. O Rodrigo deu-me um amasso. Oh, Pitucha, ai, com franca. A tia Maria do Carmo fica de todas as cores em frente às amigas, num efeito especial caríssimo, e chama a filha à parte. Oh, Pitucha, a menina não sabe. Não se pode contar essas coisas em frente das visitas, oh, não. Mãe, desculpe lá, é que eu estou tão excitada com isto. É porque ele começou por meter a mão e depois... Pitucha, por amor de Deus, agora não, a menina depois conta-me isso. E da próxima vez que lhe apetecer contar uma coisa dessas em público, diga apenas ao meio, Rodrigo. Comeu os ovos todos, está a perceber? Eu percebo, e a menina fica aliviada. E mais ninguém percebe, percebeu? Que eu fiquei, eu agora fiquei embaçada com isto. Claro que perceba, mãe, é uma sabichona, aposto. Que no seu tempo. Ai, esteja calada que isso não interessa para nada. Vá, querida, vá lá à sua vida, deixe-me em paz. Estúpida. Uns dias depois, está novamente a tia Maria do Carmo a tomar chá com as amigas, que é de resto a sua principal ocupação, quando entra derrompante, muito afogueada, a Pitucha. Oh, mãe, mãe, mãe! Oh, mãe! Sim, sim, é sim, Pitucha, querida. Diga, já sei, foi o Rodrigo. Tiveram a lanchar. Pois, mãe. Lanchar, pois. Pois, sim, lanchar. É só para lhe dizer que o Rodrigo comia os ovos todos. Olha só, que bom! Sim, Pitucha! Super ótimo, mas desta vez até lambeu a frigideira. Estapor da miúda. Estapor da miúda é bem bonito.